FM Estéreo Comercial, sábados 17-18, Lança-Chamas Mark II. Lança-Chamas de hoje, FM Estéreo do Comercial, até às 18. Dio, e ainda uma passagem de destaque, adiada de sábado para sábado, Sacred Heart. Adiamento não vai haver, entretanto, em relação à divulgação dos 5 premiados base, já que tencionamos solicitar à CBS, que nos apoiou neste passatempo com os Van Zandt, para 1, 2 ou 3 mesmo prémios de consolação. Talvez mesmo os Van Zandt não tivessem perdido tempo nenhum solicitando a Portugal ou a alguns dos ouvintes do Lança-Chamas ideias para lettering, tal o resultado de alguns dos trabalhos. Cause I can feel that madness, sensation on the call. Lança-Chamas solicitou tentativas de criação de lettering ou logotipo para os Van Zandt, num passatempo em que a oferta se consubstancia no álbum mais recentemente editado dos Van Zandt no nosso país. Os premiados para já e, portanto, aqueles 5 iniciais previstos pela evidente categoria dos seus trabalhos em termos de lettering e dedicada aos Van Zandt foram Honório Manuel Rosa, da Figueira da Foz, José Manuel Ferreira Santos, de Matosinhos, considerando os seus dois trabalhos, Fernando Ribeiro da Silva, de Óbidos, Jorge Palhais, de Lisboa, queremos, e, finalmente, Paulo de Castro, de Loures. Gostaríamos, entretanto, aqui no Lança-Chamas, e após ter apreciado o volume dos vossos trabalhos e a qualidade de alguns, de atribuir 2 ou 3 menções honrosas, pelo que iremos solicitar ainda a contribuição de mais 2 ou 3 álbuns à editora que colaborou connosco, a fim de vos poder contemplar. Mas para não criar falsas esperanças, os nomes serão divulgados no sábado próximo, se conseguirmos ser bem-sucedidos. Quanto aos ouvintes que anunciamos como premiados do passatempo Van Zandt, todos os prémios serão enviados via CTT. Esperamos que o mais breve possível. Gratos, entretanto, pela participação. Já com a publicação do nosso país e datado de 85 dos Van Zandt. Mais uma vez a repetição muito rápida dos nomes dos 5 premiados no passatempo que desenvolvemos há cerca de 15 dias. Prémios a receberem via CTT em breve nos vossos domicílios. Honório Manuel Rosa, da Figueira da Foz. José Manuel Ferreira Santos, Matosinhos. Fernando Ribeiro da Silva, de Óbidos. Jorge Palhais, de Lisboa. E Paulo de Castro, Loures. Lança-Chamas FM Estéreo da Comercial 17-18 hoje e mais daqui a pouco o primeiro número de 3 para Ozzy Osbourne. França, chama-se FM Estéreo da Rádio Comercial 1718, Rock in Dead. O destaque de hoje para os Heavy Patton. Fase do destaque de hoje para Rockin' Dead do Heavy Patton no lança-chamas Mark do FM Estéreo da Comercial e onde se inicia o primeiro de três números dedicados a Mr. Ozzy Osbourne. Rock, uma rubrica nova criada no Lança Chamas e normalmente sob a coordenação de Vítor Barão, também assistente musical desta nossa emissão, para recuperar pequenas informações e largos sons da história do hard rock, heavy metal e alguma coisa mais. A primeira série pertenceu a Pat Travers e à sua band, que completamos há 15 dias. Hoje, John Michael Osborne, de nome artístico Ozzy Osborne, natural de Birmingham, hoje com bonitos 36 anos. Começou a sua carreira nos Black Sabbath, 1968, banda naturalmente conhecida de todos vós, o resto iremos saber. Sons do Rock, segunda série dedicada ao Ozzy Osbourne, primeiro hoje de três números que sucederão nestes próximos sábados e desta vez rubrica a cargo do Purgatório do Heavy Metal e, no caso decorrente, de Paulo Score, que aqui está presente connosco. It's up! Após obter bastante sucesso no Shabbat, Ozzy entra em conflito com Gene Simpson, manager da banda. Isto associado a problemas pessoais e inclusive familiares, levam-no a abusar do álcool. Ozzy abandona definitivamente o Shabbat em 1979, tentando posteriormente fazer uma carreira a solo, reformando os Blizzard of Oz, banda que formou após a sua primeira saída dos Black Sabbath em 1976. Consegue arranjar bons instrumentistas, entre eles um jovem louro de nome Randy Rhoads, extraordinário guitarrista e bastante influente na banda. Ozzy grava o seu primeiro LP em 81, de genérico Blizzard of Oz. Fazem parte neste trabalho os músicos Bob Daisley, baixo, Lee Kerslake, bateria, além de Ozzy e Rhoads. Nas teclas conta com a participação de Don Airey, ex-Rainbow. Destacam-se os temas Mr. Crowley, Crazy Train, Suicide Solution e o fantástico instrumental D, que prova as capacidades de Randy Rhoads. facto, Ozzy não teve dificuldades em entrar no show business com o seu novo projeto, pois adquire um rápido reconhecimento e um êxito espantoso por parte da crítica. Por outro lado, atinge as charts em Inglaterra e nos Estados Unidos de forma concludente. A turnê americana, a que deu início, torna-se rapidamente um êxito, pois Ozzy empregou nos seus espetáculos um show grandioso e inédito no mundo do hard rock, sem dúvida associado à qualidade musical dos instrumentistas que o acompanhavam e à loucura crescente de espetáculo para espetáculo que Ozzy evidenciava em palco. É pois debaixo deste clima que Ozzy recebe o estatuto de superstar do heavy metal, coisa que talvez não tenha acontecido enquanto vocalista nos Sabbath. Sejamos dois FM Estéreo do Comercial 17-18 aos sábados. Iniciamos uma outra série de sons do rock. Primeiro número de 3, dedicados a Ozzy Osbourne. Programa especial do Lança Chamas, com a colaboração muito efetiva do Purgatório do Heavy Metal e, nomeadamente, de Paulo Scorpio, que hoje aqui esteve aos nossos microfones. Rádio Comercial. Rádio Jovem. Arise, all ye faithful, to the sword. Films, close the Lança Chamas já ao final da edição de hoje, sábado 17-18 FM Estéreo da Comercial, Manila Road, Open the Gates.